força. DJ Daniel Vídeos. O único instrumento que nós toca é o terror. Não tem por que lembrar. Isso só alimenta.